todos os pesados do asfalto. A gente sabe, a rua tá vendo, certo? MTA, REC, sempre aos meus. Segunda-feira é foda, ó, eu tô de costa oeste. Falta um cash pro rango, alerta SOS. Saudade da família, atrás do quieto eu faço a prece. Meus amigos da antiga, solidão e o estresse. Mais um express e um albora, minha ansiedade mata. Americano, sonho louco, que falta só a lapata. Bom, segura a chapa que eu já tô de frente ao gap. Mais um clique pra capa, foda-se os bad black. Em pele de cordeiro, tem lobo que finge bem. Ofusco, brilho e pira, ainda age com desdém. Pé no chão, Joe, vou em busca do que é meu, firme e forte onde estou, mantendo a fé em Deus. Aviso o egoísta que o skill é pesado. A pista pega fogo pros bicos morrer queimado. Arrombado tá em choque, firma, segue sem fala. Parceiro, tiro certeiro, moleque, chicote estrala. Diz que é nóis e pronto. Não é por nada não, truto, eu nem te conto. O povo diz que eu sou louco demais. Falar é fácil, eu quero ver ter meu gás. Inveja atrás. Tristeza e vice-versa, longe de conversa, é tudo que eu peço. Pouca aproximação, vagabundas em excesso. Vão, vão, atrapalhando a minha visão. Caiu na teia, já era, eu tô ligeiro com as beat. Tô firmão, tô suave, firme em foco na city. Dispenso convite, e os vermes testam minha febre. Ah, demônios disfarçados de lebre. A rua pede mais, e os playboy tão ligado. Outros gritam que é nóis, mas meus heróis são blindados. Tá fácil falar, nah, cê vai se iludir, presta atenção. São João, máscaras cai por aí. Peso pesado é o asfalto. São Paulo é tipo choque. Pelo contrário, a base, difícil fazer bonito. Tô evitando conflito, sigo em foco trampando. Pra quem tava esperando, dedico aos meus. Diz que é nóis e pronto. Não é por nada não, truto, eu nem te conto. O povo diz que eu sou louco demais. Falar é fácil, eu quero ver ter meu gás. Então diz. Que é nóis e pronto. Não é por nada não, truto, eu nem te conto. O povo diz que eu sou louco demais. Falar é fácil, eu quero ver ter meu gás.